celestial, poderoso e fiel. Estou aqui confiante no teu poder. Não tenho medo deste mundo vil, pois no teu sangue há poder. O sangue de Jesus há poder. Sofreu por mim. Hoje sou remido e livre, porque no sangue de Jesus há poder. Às vezes me preocupo com problema comum e fico até pensando em desanimar. Jesus, há poder. Na cruz ele sofreu por mim. Hoje sou remido e livre, porque no sangue procurar mais e mais, unir nossas forças contra Satanás.